vai ser fácil de me esquecer. Você é um livro que só eu sei ler, pois tive tempo de te decorar. Maide Marcelo, só quero te dizer, daqui a pouquinho tem a sugestão do beijar com Felipe e Falcão. O avô do João, Cleiton Aguiar, Por Acaso. Encontrei-a por acaso, quando tivemos um caso sem maiores consequências. E depois de um tempo ausente, encontrei-a novamente, coincidência. Ela vinha tão bonita, minha vida estava escrita na luz do seu olhar. Em silêncio nos olhamos, certamente recordamos o que houve um tempo atrás. Cheguei mais perto e fui dizendo: como vai você? Quanta alegria! E hoje por acaso volto a te rever. Ela me disse: tudo tem seu prazo. Não é por acaso que a vida nos traz. O mundo gira, as pedras se encontram, e até nos desencontros Deus sabe o que faz. Então eu vi que era chegada a hora de pensar no agora, de viver pra nós. Ela falava e tudo era envolvente, quando um beijo ardente calou sua voz. E hoje eu nem sei se a mereço, mas agradeço a Deus, pois encontrei. Meu coração, meu peito está pulando, estou amando como nunca amei. Pensar no agora, de viver pra nós. Ela falava que tudo era envolvente, quando um beijo ardente calou sua voz. E hoje eu nem sei se a mereço, mas agradeço a Deus, pois a encontrei. Meu coração, meu peito está pulando, estou amando como nunca amei. Cleiton Aguiar, do Antônio Vitor, Por Acaso. Essa também faz parte da coleção 33, comemorando meus 33 anos de carreira, né? Ei, mas eu vou trazer uma canção bonita agora. Isso fez um sucesso danado na década de 60, 70, por ali, né? Amelinha, foi Deus quem fez você. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. E a serpente que expulsou mais de 1 milhão do paraíso. Foi Deus que fez você. foi Deus que fez o amor. Fez nascer eternidade no momento de carinho. Fez até o anonimato dos afetos escondidos. E a saudade dos amores que já foram destruídos. Foi Deus. Foi Deus que fez o vento que sofre os teus cabelos. Foi Deus que fez o orvalho que molha o teu olhar, teu olhar. Foi Deus que fez a noite e um violão com a gente. Foi Deus que fez a gente somente para amar, só para amar. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, da discoteca particular do professor Júlio César Rezende, Amelinha, foi Deus quem fez você. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não, essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Olha, vindo a Brasília, não deixe de conhecer o Bar do Alemão. Esse bar é uma tradição, nasceu há 111 anos atrás, em 1902, lá no Itu, no estado de São Paulo, onde tudo é grande, onde o nosso programa está passando agora também na Itu FM, né? Nasceu o Bar do Alemão, que chegou a Brasília, inaugurou no dia 1º de maio, e é um sucesso extraordinário, porque fica num dos pontos mais bonitos da capital federal, que é a beira do Lago Paranoá, entre a Concha Acústica e o Lakeside Hotel. Qualquer motorista de táxi te leva lá, tá bom? Venha conhecer o Bar do Alemão. O meu amigo Renato Gonçalves, ele está lá em Floresta do Araguaia, é o diretor da rádio lá da Beija-Flor, né, que está transmitindo, Beija-Flor FM, transmitindo o nosso programa com grande sucesso, graças a Deus, o meu amigo Renato Gonçalves, Caminhos. Quando a gente caminha na força da juventude, as estradas são bem largas e não existe altitude. Mas quando se envelhece, aí as ruas se estreitam e pesam na caminhada. As estradas, os caminhos transformam-se em veredas e quem sabe viram picadas. nos caminhos, nos tempos da juventude. Almilhei tantas estradas, desfrutei tudo que pude, mas com o futuro na ida, eu não me preocupei, brincando à toa com a vida, do jeito que bem pensei. Eu não ouvi os conselhos sábios do meu velho pai, orando os sinais vermelhos nos cruzamentos do vai. Só enxerguei o presente, não me importei com depois. Hoje sei, fui negligente, moleque inconsequente, e a mocidade se foi. João Vitor e Yasmin, obrigado por cantarem comigo essa belíssima letra do excelente compositor Cleomar Carvalho. Letra que conta a minha história e a de muitos como eu. Renato Gonçalves, obrigado pelo convite. A trilhar as longas estradas do vai e pudesse escutar os conselhos do meu pai, aquele homem maduro que me falou do futuro e se foi pra nunca mais. Daquele homem maduro que me previa o futuro e se foi pra nunca mais. Renato Gonçalves Caminhos. O Renato trabalhou aqui em Brasília há muito tempo, grande comunicador. Depois ele foi, voltou lá para o Pará e eu não tive mais notícia dele. Esses dias eu tive a felicidade de conversar com ele e ele está passando o nosso programa lá na sua emissora. Para minha alegria, ele me informou que está fazendo o maior sucesso. Eu fiz muitos shows ali naquela região do sul do Pará, praticamente em todas as cidades ali eu andei, né? E tá na hora, viu, Renato, começar a voltar de novo. Um abração para você e para essa gente boa aí do Pará. A rainha internacional do agito, minha amiga Márcia Ferreira, você ganhou de mim. Sem ter Márcia Ferreira, você ganhou de mim. A Marcinha, ela fez um CD de salmos e ela gravou 3 músicas gospel. Eu pedi pra ela me mandar, que eu gostaria de mostrar para vocês esse trabalho também, né? Dessa grande, extraordinária cantora Márcia Ferreira, com as músicas gospel que ela fez, um trabalho, para poder ir nas igrejas, fazer o trabalho da venda do seu CD e tudo, né? Então vocês vão conhecer esse outro lado da Márcia Ferreira também, tá bom? A sugestão do Beijá, Felipe Falcão, Vida. Vida, fala, quero entender. Diga como vou sobreviver. Vida, muda ou me ensina a esquecer. Eu já não tenho sol, eu já não tenho mar. Me sinto um grão de areia. Não sei mais quem sou eu, se já amanheceu, se é meia-noite meia. Já passou um ano e eu aqui chorando por quem não merece. É tão grande a dor, mas um grande amor não tem quem esquece. Vida, fala, quero entender. Diga como vou sobreviver. Vida, muda ou me ensina a esquecer. Eu já não tenho sol, eu já não tenho mar. Me sinto um grão de areia. Não sei mais quem sou eu, se já amanheceu, se é meia-noite meia. Já passou um ano e eu aqui chorando por quem não merece. É tão grande a dor, mas um grande amor não tem quem esquece. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, aponta Felipe Falcão, Vida, que é um dos artistas que o Flávio Bejar trabalha, né? Chitãozinho Chororó, Chico Rei Paraná, breve Eliane de Paula e Alcimar Moreno, breve o Wagner Simão e grandes nomes da música, os grandes nomes e os iniciantes também, né? Ele faz um trabalho em mais de 300 emissoras em todo o estado ali de Minas Gerais, no sul de Minas, no centro-oeste de Minas, né? E se você tiver um disco aí precisando de divulgação, entre em contato com o Flávio Bejar, ligue 61 9981 3601. No próximo bloco, ama, tá bonito, ó, Leonardo, Maria Bethânia e Luan Santana. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O professor Júlio César Rezende produziu A Trilha Sonora da Minha Vida. Para os brasileiros, 2001 será lembrado como o ano em que o câncer venceu o guerreiro Mário Covas,

Luan Santana, acabou. No próximo bloco, eu tenho uma dica para você melhorar a sua qualidade de vida. Você preste atenção, porque é uma coisa muito importante, cuidar da saúde, viu? Não adianta nada se você não tiver com a saúde boa, nada que você conquiste vai ter sabor, né? Já, no próximo bloco. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. A MPB sempre foi um género musical muito apreciado no nosso país. No Canal 2 dedicamos-lhe 2 horas por semana em Clássicos da MPB. São os grandes sucessos que marcaram a história deste género musical, o mais popular no Brasil. MPB, música popular brasileira, em Clássicos da MPB, aos sábados, às 7 da tarde, com a apresentação de Filipe Araújo, no Canal 2 da Antena 1. Às quartas-feiras, pelas 21 horas, a Antena Web apresenta-lhe a música no sentido universal da palavra. Descubra sons e sensações novas na companhia de Firmino Pereira. Beat Sound. Todas as quartas-feiras, pelas 21 horas, no Canal 2. Aos domingos, pelas 21 horas, fique atento a Carlos Pitti, um programa do produtor e cantor brasileiro com músicas, notícias e entrevistas. Um espaço radiofónico eclético e diversificado que certamente irá agradá-lo. Fique atento e informado com Carlos Pitti, todos os domingos, às 9 da noite, no Canal 2 da Antena Web. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Tá chegando a hora do show do Chico Rei e Paraná, lá na minha terra, lá em Coromandel. Vai ser no dia 5 de julho, vai cair numa sexta-feira, lá no Parque de Exposições Antônio Dagger, uma promoção da Copro Leite, na Copro Agro, uma grande feira que acontece em Coromandel pelo segundo ano consecutivo, começou ano passado, né? No dia 4 tem o show de Portões Abertos, com os meus amigos Henrique e Tarciso, e no dia 5 o show do Chico Rei Paraná, né? E no dia 10 de agosto tem de Paulo e Paulino lá no Parque de Exposições em São Sebastião, no Distrito Federal, e eu vou estar presente nesses dois eventos, né? E esses dois eventos foram intermediados pela RBM Música, que é uma empresa que existe há mais de 30 anos em Brasília, né? E que consegue para você as datas e consegue um preço que às vezes você não consegue trabalhando diretamente, né? Você pode, por exemplo, contratar os shows de Márcia Ferreira, Edelson Moura, Pedro Paulo e Matheus, Tereza Cristina, Bruna Aguiar, Banda Salve, Os Canarinhos do Brasil, o cantor Rael, Eliane de Paula e Alcimar Moreno, Sula Mazurega, Cristiano Neves, Rony e Ricardo, Cleiton Aguiar, de Paulo e Paulino, Chico Rei Paraná e Amado Batista. É só ligar 61-9981-3601, mas não deixe para ligar na última hora, viu? Senão você não vai ter o artista que você queria na sua festa. 61-9981-3601, o e-mail é rbmmusica@gmail.com. Ontem eu comecei a falar de alguns conselhos, algumas orientações das universidades de medicina Harvard e Cambridge nos Estados Unidos, né, falando de um copo de suco de laranja por dia, muito bom, salpicar canela no café também, trocar o pãozinho tradicional pelo pão integral, mastigar os vegetais por mais tempo e adotar a regra dos 80%, sempre servindo 20% a menos daquilo que você estava acostumado a comer. Hoje a gente continua dizendo que o futuro está na laranja. A laranja reduz em 30% o risco de câncer de pulmão. Então eu não vou ter câncer de pulmão nunca, que eu bebo suco de laranja todo dia, né? Outra coisa, faça refeições coloridas como arco-íris. Comer diariamente uma variedade de vermelho, laranja, amarelo, verde, roxo e branco em frutas e vegetais cria uma melhor mistura de antioxidantes, vitaminas e minerais. Coma coloridamente, viu? Outra coisa, comer pizza, macarronada ou qualquer outro alimento com molho de tomate. mas escolha as pizzas de massa fininha. O licopeno, um antioxidante dos tomates, pode inibir e ainda reverter o crescimento dos tumores e mais é melhor absorvido pelo corpo quando os tomates estão em molho para massas ou para pizza. Limpar a sua escova de dentes e trocá-la regularmente. Uma providência simples, mas as escovas podem espalhar gripes, resfriados e outros germes. Assim, é recomendado lavá-las com água quente pelo menos 4 vezes a semana. Você pode aproveitar, por exemplo, o banho no chuveiro. E depois, se você tiver uma gripe, alguma coisa, mantenha separadas das outras escovas. E outra coisa, você deve também realizar atividades que estimulem a mente e fortaleçam sua memória. Quebra-cabeça, palavra cruzada, aprender uma nova língua, alguma habilidade nova, fazer artesanato, ler um livro, memorizar parágrafos, escrever, estudar, aprender. A sua mente agradece e seus amigos também. Outra muito simples, usar fio dental e não mastigar chiclete de jeito nenhum. Acredite ou não, uma pesquisa deu como resultado que as pessoas que mastigam chicletes têm mais possibilidade de sofrer de arteriosclerose, pois têm os vasos sanguíneos mais estreitos, o que pode anteceder um ataque do coração. Usar fio dental pode acrescentar 6 anos à sua idade biológica, porque remove as bactérias que atacam os dentes e atacam o corpo também. Então, disse aqui também, eu não morro, porque eu uso fio dental o dia inteiro, né? E o santo remédio, o melhor remédio de todos, rir. Uma boa gargalhada é um pequeno exercício físico. De 100 a 200 gargalhadas equivale a 10 minutos de corrida, né? Isso vai baixar o estresse e vai acordar células naturais de defesa e anticorpos. Então, ria, mas ria bastante. O Brasil vai receber, vai abraçar esses meninos, Eliane de Paula e Alcimar Moreno, Amor Feroz. Esse amor a três, deixa a saudade fora dessa vez. Você pode explicar, e se vou chorar, pode ser, não sei. Nosso amor foi tão bonito, agora dividido com a solidão. O destino dessa história está escrito em suas mãos. Seu olhar perdeu o brilho, seu beijo perdeu o sabor da paixão. O meu corpo sente frio com a falta do calor do seu coração. Jogue as cartas sobre a mesa, é final de jogo dessa indecisão. Traga aquele amor feroz, não deixe a saudade decidir por nós. Abre essa porta pra solidão passar. Deixa lá fora pra gente se acertar. Mais uma noite, não quero chorar. Amor, te quero a vida inteira e sempre vou te amar. Perdeu o brilho, seu beijo perdeu o sabor da paixão. O meu corpo sente frio com a falta do calor do seu coração. Jogue as cartas sobre a mesa, é final de jogo dessa indecisão. Traga aquele amor feroz, não deixa a saudade decidir por nós. Abre essa porta pra solidão passar. Deixa lá fora pra gente se acertar. Mas

beija na boca, te abraça feliz. Apaixonado, te olha e te diz que sentiu sua falta e reclama. Ele te ama. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. No Cantinho do Rei, o grande sucesso da novela, Roberto Carlos, Esse Cara Sou Eu. Na na lorota boa de hoje, uma personagem lá da minha cidade, Coromandel, eu conheci o Hilarindo. Aconteceu, há muitos anos atrás, existia uma companhia de aviação chamada Real Aerovias Nacional. E tinha uma linha regular em Coromandel, Patrocínio, Araxá, Belo Horizonte, né? E Patos de Minas, Araxá, Belo Horizonte. E um dia estava chovendo, o campo de pouso em Coromandel era de terra, hoje não, hoje tem uma bela pista de asfaltada lá, né? E o avião simplesmente atolou. Aquilo foi o assunto do dia na cidade, aí vieram lá as pessoas com o trator para poder desatolar o avião e tal. E o piloto, muito nervoso, tentava entrar na escadinha para subir. E o Hilarindo estava lá curioso e ficava atrapalhando o piloto. O piloto dizia, dá licença, Hilarindo. O Hilarindo saiu, o piloto subia. O Hilarindo voltava para o meu lugar, o piloto voltava. Dá licença, moço. Ele saía. Aí teve uma hora que o piloto já estava muito nervoso, perdeu a paciência, falou assim, escuta, você nunca viu avião, não? Aí o Hilarindo respondeu para ele, atolado, não. Isso aconteceu na minha terra, lá em Coromandel. Aliás, lá acontece tudo, né? No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional, o show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. É Delson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, frutim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 619981-3601. 619981-3601. Uma exclusividade RBN Música. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Hoje eu estou fazendo o nosso programa direto de Estrela do Sul, nas Minas Gerais. Eu tenho uma ligação afetiva grande com Estrela do Sul, porque foi aqui que nasceu o meu saudoso pai, Antônio Aguiar, minha avó, meu avô, vários tios, né? E eu me lembro, quando criança, eu vim muitas vezes aqui, e depois de adulto eu vim trazer o meu pai também, para visitar, segundo ele dizia, a velha bagagem, né? E hoje eu estou aqui na companhia dos meus amigos Simão Sarquis, a Deise Galante, né, o Totonho Galante, a minha querida amiga Wanda e o Antônio estão nos acolhendo aqui na sua residência, os meus amigos Baltazar e Vanessa, os amigos Zezinho, Maria e a Branca também, estamos aqui né, comendo umas coisinhas. O Simão fez uns negocinhos aqui, que ele gosta de fazer umas comidinhas árabes e tal. Eu fritei uma linguiça, estamos jogando conversa fora. Eu estou tomando suco, o pessoal está tomando cerveja. É realmente uma maravilha estar aqui no meio dos amigos. É uma coisa que eu faço com muito, mas com muito prazer, né? E eu vou fazer o seguinte, eu vou, além dos aniversariantes do dia, eu vou dedicar a oração que eu vou fazer daqui a pouquinho para todos esses meus amigos, né? Aniversariando hoje, a Malu Vale, o Paulo Lopes, Geraldo Silva, Diana Luz, José Tadeu Nunes, Manuel Oliveira e o meu amigo Chico Jardim, um dos maiores publicitários do Distrito Federal, né? E também para você que está de aniversário hoje, eu não estava sabendo, eu vou trazer a oração Remexa Suas Lembranças. Quem me mandou foi a Ivani Rosa. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Remexa suas lembranças. Apague o que te machucou. Brinque com o presente. Mantenha suas esperanças no futuro. Brilhe. Brilhe tanto que ofusque quem está ao seu lado. Acredite em você. Permita ser feliz. Caminhe. Os caminhos estão aí para serem seguidos. E você, para segui-lo, ame. Ame muito. Ame como realmente nunca tem amado. Deixe cada novo amor substituir o velho amor. Não apague o antigo, pois ele ensinou-lhe muito. Assim, cometerá menos erros da próxima vez. Acredite. Você é capaz. Você conquista. Você ilumina, você surpreende. Realize-se, complete-se, entregue-se e, acima de tudo, viva, pois a vida ama você. Amém. Que beleza de oração, né? Belíssima oração, remexa suas lembranças. O sucesso do momento, Jorge Mateus, Flor. Flor, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, flor, pra onde foi você, flor, com seu perfume de amor? O que é que eu fiz de ruim? Eu não achei outra flor com a beleza e a cor que tem você pra mim. Deus fez a terra e o céu, fez você e o seu mel, e me fez só pra te amar. Ah, eu sou seu colibri, te esperando aqui, e flor pra te beijar. Perfume de amor, o que é que eu fiz de ruim, minha florzinha? Eu não achei outra flor com a beleza e a cor que tem você pra mim. Deus fez a terra e o céu, fez você e o seu mel, e me fez só pra te amar. Ah, eu sou o seu colibri, te esperando. Beijar, ah, vem, vem. Meu coração. Muito obrigado. Valeu. Composição do meu amigo Renato Barros, Jorge Matheus, Flor. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá, o maior compositor sertanejo que o Brasil conheceu. Lembrando que no dia 5 de julho eu estarei em Coromandel, prestigiando o show do Chico Rei Paraná, na Coproagro, a grande feira do leite que acontece no Parque de Exposições Antônio Dagger, em Coromandel, uma sexta-feira, dia 5 de julho. Relembrando Goiá, ele mesmo canta em duas vozes, Chapadão. Chapadão já ao quebrar, cofre de recordação, do pau terra recurvar, pelos ventos do sertão. Chapadão da velha igreja, eu sou quase um filho teu, triste aldeia sertaneja, que o progresso esqueceu. Chapadão da passarada, revoando em mais de mil, na mais linda alvorada do interior do meu Brasil. Canarinhos avinhados, pintassilgos bem-te-vis, cantadores muito amados das manhãs primaveris. Chapadão, se eu pudesse florescer-te novamente, se de novo aí viesse conviver a mesma gente. Chapadão da Sônia Guedes, doce imagem da ilusão, Chapadão do Arquimedes, pescador de solidão. Hoje vejo só o poente, muito além da pradaria, descambando lentamente, num aceno de agonia. A canção aqui se encerra, num contraste assustador, Chapadão de minha terra, mausoléu de um sonhador. Relembrando Goiá, ele mesmo cantou em duas vozes Chapadão para os meus amigos Arquimedes, Cássia e sua esposa Abadia, lá em Uberlândia, nas Minas Gerais. Aliás, esse Chapadão do Arquimedes, né? Chapadão da Sônia Guedes, doce imagem da ilusão, Chapadão do Arquimedes, pescador de solidão. Aí eu perguntei pro Goiá, Goiá, quem foi essa Sônia Guedes? Que o pessoal dizia que era um amante dele. Ele falou, não, Cleiton, ela não existiu, não. Isso aí foi só para rimar com o meu compadre Arquimedes. Coisa de poeta, né? A frase irretocável é do Papa Francisco. Cuidemos do nosso coração, porque é de lá que sai o que é bom e o que é ruim, o que constrói e o que destrói. Cuidemos do nosso coração, porque é de lá que sai o que é bom e ruim, o que constrói e o que destrói. É a frase irretocável do Papa Francisco. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a banda Companhia do Cavalo. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar o programa Cleitão Aguiar. Demorou, mas chegou o novo CD do Cleitão Aguiar. Todos os meus CDs estavam esgotados, as pessoas me cobrando, Cleiton, eu quero um CD seu, me manda um CD. Não tinha. Agora tem, viu? O que eu fiz? Eu estou completando 33 anos de carreira. Então eu fiz uma coletânea e dei o nome a ela de 33. Peguei 23 canções dos meus 12 discos que eu tinha gravado, entre compactos simples, LP, de vinil e também CDs. Fizemos um novo CD com 23 canções, músicas que você conhece. Tem, por exemplo, o I Sou, tem o Cowboy Fora da Lei do Raul Seixas, tem o Cheiro de Flor, tem Mariana, tem Saudade Dela, tem o Shot Mineiro, que foi meu primeiro sucesso, minha primeira música, né? E esse CD está à sua disposição. Você que gosta do Cleiton Aguiar, quiser me prestigiar, mande um e-mail com seu nome e endereço para rbmmusica@gmail.com. rbmmusica@gmail.com. A RBM manda para sua casa, pelo correio, o CD, e junto vai o número de uma conta para você depositar na Caixa Econômica Federal ou qualquer loja de loteria, a importância de R$15 para cada CD que você comprar. Aí já está o preço do CD e também das despesas de correio. É só os 15 mesmo, viu? Peça quanto CD você quiser. Eu mandei fazer 5 mil, já vendi em menos de um mês, já vendi mais de 1.000, não vai durar muito tempo. Se você quiser me dar o privilégio, o prazer de ter o Cleiton Aguiar cantando para você a hora que você quiser, mande logo o seu pedido, tá bom? Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a banda Companhia do Cavalo, Vaqueiro Gay. Vai lá! Cravos no cai do cavalo e sempre chega o rei. Como na do meio é o vaqueiro gay. Usa chapéu cor de rosa de unha pintada. Em cima de um macho é um campeão. Joga sua mão pra cima, jeito de menina. Sobe adrenalina, é pura emoção. Esse é seu destino, lado feminino, mas é um bom peão. São 8 segundos numa fera bruta, depois quebra a mão. Esse é seu destino, lado feminino, mas é um bom peão. São 8 segundos numa fera bruta, depois quebra a mão. Hey, hey, hey, hey, é o vaqueiro gay. Hey, hey, hey, hey, é o vaqueiro gay. Bravo, que mete escravos, não cai do cavalo e sempre chega o rei. Como na do meio é o vaqueiro gay. Tem festa de rodeio, ele está no meio, é um peão sem freio e gosta de montar. Usando calça apertada, de bunda empinada, bota bem lustrada, não dá pra enganar. Esse é seu destino, lado feminino, mas é um bom peão. São 8 segundos numa fera bruta, depois quebra a mão. Esse é seu destino, lado feminino, mas é um bom peão. São 8 segundos numa fera bruta, depois quebra a mão. Hey, hey, hey, hey, é o vaqueiro gay. Hey, hey, hey, hey, é o vaqueiro gay. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo banda Companhia do Cavalo, Vaqueiro Gay. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 61-3532-6993. 61-3532-6993. O negócio de ser gay tá na moda, né? Ainda bem que eu tô velho, vou morrer logo. O trem tá feio. Atenção, meninos, já pra sala de aula. A Faculdade da Música vai trazer 2 grandes mestres, os criadores e reis do pagode, Tião Carreiro e Pardinho, Rio de Lágrimas.